Alguém sabe uma canção de ano novo? Ano novo? Cri, cri, bota cri, aquele cri, final cri, de ano, cri, essa cri, época escrota que todo mundo faz, a gente não faz nada, não sei comer, beber, trabalhar e esperar o Natal. Jogar videogame, não, sem mandar. Ano novo, pega no meu ovo. Nice! Mas isso também. Uma canção de Natal é homenagem aos ovos dos ovos. É Natal, não é? Não é Páscoa. Não é Páscoa. Natal é ano, Natal é Natal, pega no meu. É Páscoa. É o seguinte, então estamos chegando aí o ano novo, o Natal, esses caras. Fim de ano. Fim de ano. E época de engordar. Fim do mundo. Mundo. Pode ser o último. E aí vem o tão falado e esperado fim do mundo. É. Qual é o dia mesmo, data desse cara? 21/12. Dizem que vai ter um alinhamento. Que os caras lá dos Maia lá, diz que eles preveram, não sei que. Os caras estão dizendo. É o calendário Maia, cara, que vai até o dia 21 de dezembro. Estão dizendo que vai alinhar a gravidade daqui com um planeta chamado um planeta X, que fica lá na casa do cacete. E aí vai acontecer uma série de cataclismos que vai destruir a Terra e a humanidade. Não sei que porra. Eu vi na internet. Eu vi na internet uma parada assim. Que o fim do mundo não vai acabar a partir do 21 de dezembro. Mas sim que vai acontecer uma evolução da raça humana. E dizem que essa evolução é saber o que a pessoa tá pensando. Tipo, ler a mente da outra pessoa. Já pensou? O outro vai acordar assim. Caramba, eu criei guerras. Aí o outro vai sair voando já. O cara tá dormindo. Malandro, o cara tá bebendo lá e começa a nascer um braço aqui na frente dela. Imagina tu bem assim. Tá lá olhando pra mulher. O Dark Holly. Todo mundo já sabe. Tá lá o Dark Holly olhando pra mulher. É, quem mais? Ui. Aí a mulher olha pro Dark Holly e vê o que ele tá pensando. Não, imagina aquela cena, tipo X-Men. Aí Dark olha lá dormindo com seu óculos. Aí a esposa dele, amor, tá tudo bem? Ele vai tirar o óculos, assim, sai, ele tira o óculos e aquele raio laser saindo do meio do olho lá. Destruindo tudo. Ué, bota solteiro. Olha. Opa! Um beijo, amor. Fazer questão de mostrar isso pra ela. Eu vou mostrar. E aí a pergunta ali. Não, antes de dar a pergunta, eu quero perguntar. Todo mundo. Antes de fazer a pergunta, eu quero perguntar. Eu quero perguntar. Todo mundo já tem a sua perna manca? Caso venha, caso os mortos saiam do chão? Tipo, aquele pedaço de madeira que é pra tu largar a cabeça. Eu escondi lâmpadas fluorescentes em cada ponto da cidade. E o que isso quer dizer, Carlos? Sério? Aí... Mas pra quê? Não, tô correndo aí, eu sei que tem uma lâmpada aí. Ele vai tacar fluorescente e zumbi, malandro. Olha porque que ele é cadete ainda, não olha. Isso não faz sentido. Sabia. Ele vai pegar o zumbi. Isso é o que dá ficar assistindo Guerra nas Estrelas. Stupid! Não, ele tá com medo do Slenderman, que é pra ter iluminação. Não, é simples, a gente pode testar na tua cabeça uma lâmpada pra ver se realmente vai quebrar ou não. Pode até matar ou ferir uma pessoa, mas cara, um zumbi não vai matar. Mas tu pode destruir o cérebro com zumbi uma porrada na cabeça. É com uma Ai caramba, uma lâmpada dessa, malandro, não explica isso. Cara, tu quer quebrar a cabeça? Machadada ou uma paulada? Uma perna manca, bem com os caras. Fácil, né? Achar um machado por aí. Com certeza mata aí o zumbi, você dá veneno de rato pra ele. Yeah. Ou não, vamos acertar na boca! Opa! Tá na moda, né? Zumbinho com um estilingue, é isso que eu ideia. Assim, uma coisa interessante que eu ia falar aqui é o seguinte, a gente tá falando de fim do mundo. Tem várias teorias pro fim do mundo. Um deles é o cataclismo, né? Que é o fim do mundo. Ei, a pergunta. Não, pois é, aí que vem a pergunta. Aí tem aquele do que é o famoso e tão falado apocalipse zumbi, que agora veio moda, né? Eu já estou preparado, estou por whatever. Então, a pergunta uma foda é, horrível o que vai vocês poder correr? Acham? Não, que não vou correr. Spartans! O que vocês acham se viessem os dois juntos? O cataclismo e o apocalipse zumbi. Iria ser demais. Porque veja bem, o cataclismo. Cara, o Dark Holly tem problema. Ele vai ser o primeiro a morrer. Olha só, se for terremoto, os zumbis vão abrir o chão, vai ser tão ruim pra gente quanto pros zumbis. Ou seja, a chance se perde. Só que a diferença é que os zumbis, eles não raciocinam. Por exemplo, se tiver um buracão, tu fica parado, o zumbi vem na tua direção e cai no buraco. Então tu pode, digamos assim, usar o cataclismo a teu favor. Se for um maremoto, mesma coisa. Se segura, o zumbi não segura, ele só fica lá. Aí é levado pela água. Ou não, né? Talvez se forem aqueles rápidos que nem do Left 4 Dead. É. Aqueles ali são atletas. Aqueles ali vão se engatar. Praticadores de parkour, mano. Com certeza. Já pensou tu correndo de um e eles pulando prédio, vindo pra cima de ti? Porra, tá fudido. Zumbis do bairro 13. Enfim, galera. Estamos começando aí o nosso podcast dos Regionautas. Ei, vocês não responderam as perguntas, vocês, seus putos. Não, respondemos sim. Você respondeu. Tirar a graça toda? Introdução, vai. Introdução! E a gente tá apresentando essa porra desse podcast. Regionautas, vocês aí que estão escutando, que vocês falam que a gente... Fala porra nenhuma, porra nenhuma presta. Mas a gente fala... Não é só Mr. B que não fala nada. Hoje eu tô sem vontade. Ah, faz com isso. Vou te dar um energético, te dar um ritmo. Vai, quem é no rabo dele? Ai. E aí, apresentamos aqui é o UFC falando e temos comigo os meus parceiros, esses cabanos. Além da gente, tem mais alguém, entendeu? Porque comigo, com meus parceiros... É! What the fuck? E apresente-se! Tem que botar o barulho. Ai, que marcada. Apresente-se! Dark Holly, vamos ignorar o Dark Holly, o que mais? Os Polar. Que porra! Dark Gago. E o Dark Mr. B. E o Dark B. Ah, fala, cara! Cansado da fapação da noite passada? Tava na farra, bebendo. Bebendo muito. É isso aí, vamos começar. Danoninho. Vamos lá começar essa porra. Tá andando. A musiquinha do banco. Tá, bora. Eu zerei ontem o Street Fighter com o Blanca. É mesmo. O nosso amigo Urso Polar estava numa missão aí. Ainda não conseguiu zerar pra a Aladdin. Pra quem não sabe... Eu desisti. O Urso Polar, ele é o único cara que dos regionados que não zerou um jogo na vida. Da Terra. Acho que é o único da Terra. Não, cara. Até minha mãe, cara, zerou um jogo. A namorada dele também nunca zerou um jogo. Why did you have to go and spoil my fun? Ah, porra. Um celularzinho com jogos em Java. Tu acha que alguém não zerou um jogo em Java? Cara, nem que seja aquele... Cara, até... Uns... Até a namorada de alguém pega um celular e fica jogando mais. Ah, aquele do aviãozinho, cara. Enfim, a gente tá falando de jogo, a gente tá falando de podcast de fim de mundo, então vamos falar dessa porra. É o fim de mundo mesmo. Pois é, fim do mundo, primeira discussão é o fim do mundo cataclismo. Zumbi. Zumbi não, a gente já falou disso. Zumbi. Vai ser zumbi. Não vai ser. Não vai ser zumbi. Não vai ser. Por que você acha que vai ser zumbi? Eu acho que vai ser zumbi, pô. Olha só, se tem profecia, eu acho que vai ser zumbi, mas sobrenatural. Vindo do inferno. Porra, então o capeta vai sair do inferno. Ah, então não tem graça. Vocês estão fodidos. Vou fazer terror aqui. As regras vão todas se inverter, porque quem tava pronto pra pegar um machado e tacar na cabeça do zumbi pode esquecer, cara. Não. Água benta, essas paradas. É zumbi sobrenatural, não tem nem como. Como assim? O cara te caça pela tua alma, não pelo teu cheiro. Beleza, mas como é que tu se define uma porra dessa? Galera, eu tenho uma pergunta. Sobre, não sei se vocês assistem televisão aí, dos canais, dos programas que passam, sobre fim de mundo. Calma. E eu já vi um programa, inclusive eu não vou mencionar o canal por causa de direitos autorais. Fala um nome satirizado. De um pessoal. Tipo Rede Globo. Discovery canal. De um pessoal que eles estão se preparando. Eles estão se preparando pro fim do mundo. Realmente. Esse cara criou um livro. Você já viu isso? Você já viu? Já vi. É um cara que mora no topo de uma montanha e tem uma loja disso? De armas. O que vocês acham dessas pessoas? Tipo, eu acho que elas estão fazendo bases subterrâneas. Entendeu? Estão preparando, sabe? Tem um cara que pegou um ônibus velho, aquele jogado, preparou lá pra quê? Pra afugentar as crianças quando tiver no caos. Acho justo. Pois é, o que vocês acham disso tudo? Eu acho normal. Se eu tivesse dinheiro, eu ia ser o Batman. Sucker! Olha só onde nós estamos. Brasil. Amazonas. Amazonas, Itacoatiara. Fim do mundo. Pior ainda. Como vai ser o fim do mundo no fim do mundo? Olha só, a gente tá em teoria no Brasil. Em teoria. Não, a gente tá no Brasil mesmo. Não, em teoria. Não, é Brasil, pô. Do mundo. Tá lá no mapa, Brasil. Mas o fato é, olha só, código, se tem uma coisa que a gente já aprendeu com tudo isso que tá acontecendo em São Paulo é que o cidadão está desarmado. Por isso que eu botei lâmpadas nessa Por isso, ninguém está, digamos assim, a seguro. Hoje em dia, ainda mais quando acontecer uma onda dessa. Principalmente com vigilante. Alguém já esteve seguro? Só servem para ligar para a polícia. Não subestime meu trabalho. Ah, Robles. Eu julguei em geral. Ouviu? Vigilante do país, caça Mr. B, mostra pra ele sua força. Enfim, o que você tava falando aí? Enfim, o Brasil aqui, a gente já não tem, digamos assim, já não é seguro em condições normais, devido às leis. Imagine quando tiver o caos. A gente nunca teve seguro no momento nenhum, a gente sempre veio no caos a vida toda. Não, tem porque não quer, porque tem vários bancos oferecendo seguro. Ah, mas, tipo, começou uma onda, pode começar. Os Estados Unidos invadissem essa coisa, primeiro que a gente não ia ter arma pra se defender. Mas já teve uma ideia parecida, né, Diego? Ah, Estados Unidos. A melhor coisa, cara, vai ser o Israel, cara. Por quê? Lá a base da Al-Qaeda. Ah. O cara tomou um banho com bala. Verdade, já esqueci disso. Mas sabe aqueles filmes tipo Olhos Famintos, que os caras estão sendo perseguidos por algo sobrenatural, os caras têm arma lá. E ainda assim não adianta. Então... Mas é porque eles são burros. Yeah. Não, são burros. Cara, tu assistiu. É um ônibus cheio de colegial High School Musical ali. Eu sei, mas. Mas se fosse um justiceiro com um estilingue, matava aquele Olhos Famintos. Com certeza, nem precisava de arma. Ele lutando com o bicho lá, ele dava conta. Ah, não, cara, mas só que tem uma hora que aquela porra invade uma delegacia de polícia. E lá tá, não tava os policiais com rosquinha lá. Não, é sério. Tá, o esquadrão é tipo. Os caras estão com arma. Chega lá e dá um tiro. Não, tem que ficar com medo, tem que ficar apontando arma e não sabe se. Ah, eu atiro, não atiro. Porra. Acho bacana aquela parede. Lá de um lado é vidro e do outro lado é parede. É, pô. O cara desse lado aqui vê o que tá acontecendo desse lado aqui, mas o cara que tá aqui não vê desse lado. Vidro especial. Vidro temperado. Ali é uma parede. Não, temperado não. É especial. Temperado especialmente. Aí o cara fica encarando lá os olhos pra mim. Sim, qual vai ser a primeira etapa? E aquele bicho é sobrenatural e dirige um carro, tá bom, pô. Tá bom. Subir, então, Vamos supor que seja um apocalipse zumbi sobrenatural. Beleza, temos os esqueletos, caça. Não, mas a gente tem que envolver isso aqui na cidade, em Itacoatiara. Como a gente se sair aqui? A gente tá fudido, não sei. Primeiro que no Brasil inteiro. É um cemitério indígena, isso aqui é o maior cemitério indígena do universo. Aqui na e cidade. E pra começar, o Dark Hall é super religioso. Não way! Então já tinha morrido, cara, em 3 minutos. Eu zumbi não. Sobrenatural. Não, depende. Ó, aqui, olhando pra cá, se fosse sair zumbi do cemitério, ia sair zumbi misturado um no outro. Ia ser uma metamorfose ambulante ali. Os caras enterram em cima do outro, né? É um em cima do outro. É. Não, mas em Itacoatiara, cara, teve anos 80 aqui, época de galeroso, morria gente pra dar e vender. Tem bairro aqui que é antigo cemitério. A Guerra dos Gatos e dos Cachorros. É por aí. Colônia versus. Como é que é o nome? O Novo Horizonte. É, claro. Ali teve cemitério. É, aqui. Entupiu. O quê? A cidade toda ser um grande cemitério. Se fosse uma coisa sobrenatural. Olha, a gente tem um fato histórico interessante aqui. Achei. Os cães versus gatos. A nossa cidade é um cemitério. Assim, mas vamos ver. A gente tem um cataclismo aqui. Um cataclismo na cidade. Essa cidade, se der um pé de vento, já era, né? Imagina um cataclismo, um terremoto, pô. Tu acha que eu ia sobreviver nessa porra? Eu. You look pretty cool. Tua casa é de madeira. Melhor ainda. Primeiro vento. Melhor ainda que. Não leu três porquinhos, não, pô. Melhor ainda, porque é mais fácil tirar de cima. Agora a tua, que é de concreto, tem grade, tem barra. Ela cai em cima de ti, gordo. E aí, tu vai levantar, tirar aqueles escombros de cima? E... Eu não, cara. Tremeu, já era pequena. Eu já tô na porta em menos de 2 minutos. Pô, faz sentido, né? A casa do Dark Hall é de anão. Mas ela é minha. Beleza, a gente falou de cataclisma e Itacoatiara. Cataclisma. É, remoto, eu saio numa boa que minha casa é casa de pobre. E aí? Eu vou ir a de você, é do gordo. A gente ia precisar de ajuda de todo o estado. todos os estados do Brasil, cara. Não, eu ia pra Israel. A gente já tá. Não, a gente já tá melhor. A gente já tá melhor que o gordo. Porque olha só, o gordo lá em Israel, isso ia ter o quê? Israel. Areia, deserto. Aqui a gente tem água e comida à vontade. Lá não vai ter nada. Não tem nenhum aeroporto aqui, bicho. E aí, não tem, cara, nem como voar. Pra falar a verdade, tem um aeroporto aqui. É, mas não, era pra caralho. Não, imagina, todo mundo da cidade indo pra lá. Show. Não, mas ninguém vai pra lá porque lá não funciona. Pois é. Isso, mas tô falando que isso daí, falando, cara. O mais próximo daqui é de Manaus. Um terremoto aqui, cara, a gente fica numa boa. Não, não, aqui tem água e comida. Água e comida. Agora, imagina. Tem água, esse é o negócio. Ah. Primeiro balançada, a água todinha cai na. É. Aí a cobra grande vai sair. A pororoca. Vai comer todo mundo. A pororoca. Opa, é verdade, a cobra grande, né? Da terra. Olha, pessoal, o que eu vou explicar. Pra quem não sabe, aqui na cidade a gente tem uma lenda aí típica, né? Não, não, lenda não, um fato. Sei lá, fato, tanto faz pra mim. Do lado de uma maloca. Que embaixo de uma santa tem uma cabeça de uma serpente do tamanho da cidade inteira. A e santa de cobra lá embaixo dela. Caralho! E é o seguinte, se tirar aquele santo dali, a cobra diz que vai, se manifesta e destrói a cidade toda. Aí, tá, essa é a lenda daqui. Sei lá, que porra é essa? Em Manaus? Imagine dando um terremoto, o que acontecer aí? Aquela cena de filme, aquela santa balançando assim, todo mundo, não, ela cai. Aí a cobra levanta. Tá, a gente ia ter que encarar o cataclismo do terremoto, e até os zumbis, e até a cobra, pô. Porra, não, a gente tá fudido. A cobra ia dar conta dos zumbis, né? E da gente também. Não. Pelo menos só os zumbis, a gente pelo menos tem uma chance. Cara, mas eu acho que esse bagulho aí da cobra é verdade, porque... Não, tá, que pariu. Não, pô, que é tipo... And here we go. Até hoje eles não terminaram de construir a orla, porque encontraram corpos, ossos, lá naquela parte que... O que só reforça é na teoria. Mas eu já ouvi falar dessa tipo, parada. Mas tem essa, né? Porque já me falaram que essa cidade já foi um grande cemitério. Já. Olha, foi. Mas se foi o cemitério. Não tem nada de por causa do governo. Filha da puta, estão roubando. Yeah, that's it! Então, eu acho que foi uma desculpa. Foi o cemitério de qual cidade? Agora. Não, não sei. Na verdade, e tá com a tela toda, cara. Tipo assim, o centro velho, quando eu era velho, aqui. Uma banda da cidade era cemitério da outra. Aí acabou o espaço, construiu o cemitério, aí simplesmente todo mundo deu, tacaram por cima. Sem falar que tinha um aningal aqui, cara. O aningal é. Não. Tinha um aningal. Não, mas o aningal maior. A parte toda da sete em diante era um aningal, era só mato e outra. Lá eles jogavam um pouco a céu aberto. Era tipo, mataram os caras da época da borracha, malandro. Aqui, ó. Caralho. Então me diz uma coisa. Então se acontecer realmente essa parada do sobrenatural dos zumbis, terror, a gente tá fudido. Um exército inteiro de zumbis vai fazer terror. O problema do zumbi sobrenatural é que ele não morre. Se for dar tiro na cabeça, não morre. Qual é a única solução? Fazer ele em pedaço. Qual é a outra única solução? Mas... Morre? Caralho, tá cobalto. Calma logo com isso. Morre, cara. Vocês sabem que o ideal nessas situações é correr mais do teu amigo, né? E aí, Gordo, como é que tá a tua carreira? Eu vou ganhar daí. Não, cara, tu não ganha. Ele é que vai jogar o urso polar pra... Até dia 21 de dezembro eu já tô... Já emagreci bastante. Em menos de um mês, cara. Não. Tá, vamos passar pro dia 21 de dezembro. Por que essa data? 21 de dezembro. Porque... Tá, dizem que é o tal do calendário Maia, né? Diz que acaba nesse dia. Eu já ouvi uma reportagem dizendo que um hippie criou essa parada. E que, na verdade, é um hippie. Um hippie criou isso e isso, cara, se tornou popular. Hippies são malucos. Outra coisa que eu ouvi também foi... Outra teoria que eu vi é que, na verdade, os maias não previram o fim do mundo, e sim o fim de um ciclo. O que eu vi é que... No calendário deles. Tipo, é tipo um fim de ano deles. E é o início de outro ano. Se é o fim do ciclo, então, é de acordo com aquilo que eu falei no início. Pois é. Que vai ocorrer uma evolução da raça humana. Yeah, that was great. Agora pensa bem, o que do nada poderia causar tipo cataclismos horrendos na Terra? Eu não acredito nessa coisa de o planeta se alinhar. O peito do Mr. Bean. A junção de todos os Rangers. Não. É mesmo? Não, pensa bem. Por que planeta se alinhando ia causar uma é, mas se alinhar e falar, se eu fosse você, você troca de corpo com a pessoa lá. É, né? Todo mundo ia trocar de corpo. Cara, se fosse trocar de corpo com alguém, ia ser, muito bom, cara. Porque você ia virar tua esposa, pô. Caralho. Não. Vamos supor que acontece uma merda dessa, que deu uma onda e mexe na cabeça de todo mundo, as pessoas, sei lá. Quem tava só com de corpo com cachorro. Mas eu tô acordando na China. Ah, olha. Que isso? Eu sei inglês, eu acho que eu não quero. É aquela coisa tipo aquele comercial do Michel Teló, né? Ele acorda chinês. É por aí. Vamos continuar a falar do nosso assunto. Ainda acredito que vai ser zumbi. Porra. Não, é sério. Alguém, e mesmo que alguém, seja zumbi. Alguém é, chegou a ver aquela reportagem ou pesquisou na internet que o governo russo. Ah, já. O governo russo está desenvolvendo um vírus. Eu já vi também. Não, na verdade é uma arma eletromagnética que vai me filiar com a nossa cabeça. Outra coisa. Já tiveram casos de pessoas aqui no mundo que, tipo, se comportaram como zumbis. Vocês já ouviram reportagens assim? Já. Inclusive, teve uma muito famosa que foi de um cara que tava, encontraram ele pelado e tinha devorado o rosto do mendigo inteiro. Na verdade, é aquela nova droga, a K2. Pois é, a tal da droga. Que ela já mexe com a cabeça do cara pra, digamos assim, pra incentivar a fome e a agressividade. É basicamente o vírus do exterminio. Outro caso interessante foi da esposa. O cara tava correndo junto com o filho dele, da esposa dele, que tava tentando devorar eles. E os policiais não tiveram alternativa, tiveram de atirar nela, porque ela tinha muita força e não conseguiam segurar. O que era? Efeito assim. Gama. Não, mas essa vocês droga... podem procurar, olha gente, não. Procurem no Google, vocês vão encontrar. Mas inclusive essa, fotos. Essa droga, ela estimula a adrenalina ao máximo, galera. O problema é esse, tipo assim, sabe quando tu tá desesperado, tem um acidente, tu tá desesperado pra salvar um ente querido, tu te dá aquela super força? Isso é um fato comum. Quando o corpo sofre um choque, ele libera uns hormônios que fazem tu ignorar a dor, fazem os teus músculos trabalharem mais, aumentarem mais peso. E com o resultado a pessoa cria uma certa super força. Aí que levanta a espada. Não. Aí que essa droga, ela mexe justamente nesse ponto, o que é muito perigoso. Cara, eu sou... A craconha. É por aí. Craconha, né? É Cracolândia. Não, craconha. É crack com maconha. Gente, já fizeram a fusão. Né? É, cada um. Estão fundindo as drogas, vão passar pra gente. Acho justo. Vão enviar os alimentos de todo mundo e a gente vai comer e vai virar zumbi. Quer dizer... Fala em apocalipse. Maremoto. Como é que tu acha que vai mexer no Amazonas no maremoto? Fudido a gente tá. Só água aqui, cara. Não, o meu que vai morrer e tá com a tia. Não, só água, tudo bem, cara. Vai. A sobrevivência, o vírus zumbi não vai chegar no Acre. Onde fica a nascente do rio Amazonas? Fica lá pra Caixa Pé. Peru, parece. Cordilheira dos Andes. É, por aí. Mas pra chegar pra lá ia ter que ser uma. Tipo, ia vir da direita ou da esquerda ou de baixo. No nosso caso não seria nem maremoto, seria Pororoca Suprema. É mesmo. Nossa, as malocas de palha aí, ó. Ia todos embora. Ô, Ribeirinho. Aí cada um ia pegar a sua onça. Os ribeirinhos já estão fodidos, mano. Porque eles dão 10 passos da casa deles, já é água. Água na casa. Uma vez por ano eles já estão fodidos. Tem sempre aquela cheia tradicional, né? Justo. Sempre aquela chuva. São obrigados a sair de casa. São obrigados a fazer aquele êxodo, depois volta. Ah, beleza. Já acabou e tal, vamos pra cá. Aí, imagina com o maremoto. O pessoal lá de São Paulo, aquela galera dos prédios... São Paulo, onde você vê o ar que respira. Eu vivenciei isso. Como assim? Você vê... E que cué? Cinza. Cinza. Sério, cara? Quando eu passei... Tava indo pro interior de São Paulo, né? You look at me. Aí a gente passou perto de São Paulo, cara. Aí o cara, eu tava dirigindo e falou, olha ali São Paulo. Aí quando eu olhei pro lado assim, aí tava lá a cidade, né? E uma nuvem cinza em cima. LOL. É aquela cena, tipo... E sabe aquela cena de Jamaica chegar no Castelo do Dragão, tem que ir lá e os raios. É. Ui, cacete. Sim, falando aí, voltando aí a Cataclismo, a gente falou um pouco sobre o Geraldo, sobre Cataclismo. Né? Geraldo. Alckmin. Aqui na nossa cidade. Cara, como ficariam os recursos? Oscar Neymar é o profeta do fim do mundo. Por quê? O cara tem 105 anos. Tá vivo, profeta. Tem alguém nesse mundo com mais 105? Tem 115. Cara, mas é famoso. É uma velha, ela é gaguética, não faz porta, ela é nem. Que o Oscar é. Não interessa, bicho. Porra, eu fico imaginando um terremoto em São Paulo ou Rio de Janeiro. Tipo, tá no centro, tá lá no bondinho. Aí tu olha pra um lado, prédios afundando. Abre aquela cena tipo, tu olha pro outro. Aquele lá o dia depois de amanhã. É. Caralho. Pois é, mas a onda viria da direita do litoral, lá do Ceará, Rio de Janeiro, São Paulo, ou do outro lado, que tem a Argentina. Yeah! Colômbia, isso aí. Falou pra vocês. Sim, os recursos naturais. Digamos que, vamos colocar uma situação aqui entre os regionautas. Os regionautas. Por que os regionautas? Porque nós somos o futuro. Não querendo ser modesto. Apple! Então, como é que seria? A gente digamos que a gente ia sobreviver. Terremoto, caralho, né? Como é que ficaria os recursos? A gente ia matar o mais gordinho pra virar comida. Tu, então. Primeiro que... A gente tá falando isso numa escala global. Então, não tem aquela coisa tipo lá em Tailândia, como é que é o nome daquele lugar lá? Que teve o terremoto, que o pessoal... Teve cachorro? Fukushima? Sei lá que foi. Teve os países pra ajudar, né? No caso, a escala global, ninguém ia ajudar ninguém. Imagine a gente tentando sobreviver, correndo atrás de recursos naturais e outras pessoas que também... A nossa onça de estimação pra comer. Gente raivosa, com fome. Porra, vamos pegar aqueles caras. Vamos matar eles, vamos comer. Aí. Comer caras é com Dark Rod. Vai descartar. Oh. Como é que seria uma situação assim, na opinião de vocês? Cara, tu tá falando de sobrevivência extrema. Olha, a gente aqui, nem tanto. Porque a gente... Estamos no meio da floresta. A gente tem os nossos recursos naturais. Destruídos. Você tem que lembrar, cara, que a gente tá... mas não ia destruir 100% das árvores. Cara, 100% das árvores. Cara, se a gente tivesse... Mas um terremoto em escala... Campo do Jordão, Rio Grande do Sul, que é a única explicação, cara. Porque, a parada aí pro Acre, o elo perdido. Lá não vai ter atingido nada. Nada, né? É imortal. Acre. É Nova Gigantes. É que existe pessoas lá. É que existe. Tinha o tal de Nicolas que tava lá, né? Nunca mais tive notícia dele. Pô, nem lembro mais quem é Nicolas. Esqueci. O homem da bunda francesa. Cara, bunda francesa. É sério, eu esqueci quem é Nicolas, cara. Nicolas. Filmava. Fazia efeito especial. Ah! Cara, a gente foi pro Acre. O Acre tem um poder que apaga as pessoas da memória. Ninguém vai buscá-los. Ele tá ouvindo isso. Meteoro, galera. Meteoro. Eu só ia chamar o Red pra mim. Não, é aí que vocês têm que estar preocupados com os recursos. Porque água. Cometa. Água. Não. Cometa. Só se for seu cometa. Já caiu um cu assim no meio do... Caralho, tá. Meteoro, isso aí você tem que estar preocupado. Daqui, olha aí que fica vendo essas besteiras. Aí sim que vocês tem que estar preocupado com recursos. Porque, galera, um cometa. Aí esse devasta. Não, um cometa acabou, velho. Esse devasta. Não, caiu. Não, morreu. Aí não tem aquele filme que o nome é Dinossauro, se eu não me engano. Que fala sobre o fim do mundo e tal. Que pariu. Aí na nova era, futuramente, vai ter seres humanos. Nova era. O cometa caindo e a gente sumindo. Se os dinossauros que são os dinossauros que não aguentaram, imagina a gente. Aí vai só surgir a nova era, os robôs. Aí vai cair um meteoro de água. Não, vai ser as plantas. A nova era, os homens plantam. Aí continua esse ciclo. E assim é a evolução humana. Evolução humana não. Mas tá falando a evolução da vida. Evolução da vida, mas humano tá falando. Aí caiu um. Diakidago fala alguma coisa. Sem comentários. É sério, Dakori, aquela parada da tatuagem lá. Da menina fiz a tatuagem lá no. Ah, cabo. Tu achou a matéria? Não. Da menina fazendo uma tatuagem no rabo. É o fim do mundo. É mesmo, é um dos sinais do fim do mundo. Alguém fez uma tatuagem no. Ei, a gente não pode esquecer. Cometa. No asterisco. A gente não pode esquecer o seguinte. Ah. Você já viu. Nos Estados Unidos tem muito isso, aquelas pessoas que ficam no meio das ruas dizendo olha, o fim do mundo tá chegando. Aparece nesse no filme do Hércules. Os mares vão subir, e a chuva também. A chuva as sobe. Motos são carros. Geralmente é uma visão, né? Tipo... Os carros somos com lanchas e as motos os carros somos como lanchas. Que profeta é esse, mano? Engraçado nos filmes, né? Nos filmes, nos filmes Hollywood. Só os bonitos sobrevivem. É. Porra, essa é isso natural. Então, Dark Holly já era. Mr. Bean também. Ah. Só o UFC fica. Tá puxando, né, PC? Eu tô é fudido, eu sou seu primeiro. Tá puxando, né, PC? Ai, UFC é bonito. Ai. Não, velho, assim. Se você acha, o problema não é. A gente tem muita coisa pra fazer, cara. Okay. Sim, e uma pergunta interessante. O que vocês fariam hoje se amanhã fosse o fim do mundo? Correr pelado. Como eu iria saber se amanhã fosse... Não, se alguém dissesse que... Aí se chegasse uma entidade assim suprema e dissesse amanhã acaba o mundo, faça o que vocês forem. Isso. Aí depende. Adoidado. Aí depende. Para. Aí depende. Baixinhas, morenas, fiquem todas. O que o Dark fazer numa situação? Morenas? Não tentei compreender a escuridão da minha alma. Oh. Olha, a esposa dele está escutando isso. Ou não? Ele corta essa parte. Sim, vocês não responderam a minha pergunta. Sinceramente, eu acho que eu ia dormir, ó, velho. É sério, é aquela. Como é tipo. Que... Tem provavelmente. Pra não, cama, mas essa é a ideia do que a gente falou da última vez daquela. Fim do mundo irá doer. Essa é a tua ideia. E com certeza. Pois é, então. Olha. Eu vou dormir. Ixi. E eu já acordo no juízo final. Imagina aí, essa cena! Eu vou acordar! Tá vendo, Mr. B? Tá fazendo escola de merda. Opa, não, peraí, isso aí já tá. Isso já, já vai um nível maior, cara. Não, é aquela teoria do Mr. B quando a gente fala. É de dormir no apocalipse zumbi. Dormir no apocalipse zumbi. Minha casa é uma fortaleza, cara. Mas tu não explicou, cara, naquela. Agora, tu dormir no juízo final. Tá. É, no mesmo. Não é no juízo final, no fim do mundo. É por isso que eu digo, depende do fim do mundo. Vamos supor. Imagina só, cai um meteoro na escalota polar, derrete tudo, aí vem aquele maremoto, uma porra só. Ainda bem que a gente mora em Malau, que tá. Porque vai derreter aquelas porras. E por que tem que ser lá? Tem que cair em todo lugar. Tá bom, tá bom. E tipo, vai derreter Polo Norte e Polo Sul. Vai vir tudo pro centro. É. Que é a gente. É disso que eu tô falando. Por isso que a gente vai ficar. Nossa, que maluco nas árvores. Depende do fim do mundo. Se for com zumbi, eu vou agir de uma forma. Se for com coisa, é com outra. Vamos supor, por exemplo. Não, filho. Mas eu tô falando o que você faria hoje se amanhã terminasse. Pois é. Não. Eu tô. Não sei. Talvez. Um fala que vai dormir, outro fala que vai. Vários. Vários? Quem mais tem alguma ideia mais interessante? Comer sem pagar. Só pode dizer uma coisa. Sabe que eu não sei? É sério, é tipo, a gente. Ele ia pegar as garotinhas? Aqui, meninas, estão salvos aqui. Yeah. Ele tranca a porta e tira o cinto. Nossa! Caralho! Não, eu faria algo. Dark Holly Jackson. Vai tomar no cu. Descatar gordo. Fundido com Jiraiya, Pedro Deus. Meninas de 14 anos a 20. Meninas. Vai te catar. Porra. Vai te catar. Regional, tá adverso. Pedofilia aqui. Desde que tem amor lá. Desde que não. Como assim amor? Como assim amor? Tá, de 11 anos com maturidade. O Mr. B é. Ai meu Deus, esse gordo. Esse gordo é mais doente do que Vamos falar o seguinte agora. Você sobreviveu ao apocalipse zumbi. A gente já falou sobre recursos. Tá. O que tá faltando a gente falar? Apocalipse zumbi não, pô. Apocalipse, sei lá, destruição do universo aí. Que tal se for que é de meteoro, tá foda, mano. Não, caiu meteoro, acabou. Não tem como, já era, não tem como se salvar. Não, porque vai cair em todo lugar. Não, mas depende do meteoro. Se for aquela... Diz como a gente vai sobreviver. Se for aquela chuvinha assim, meio um ali, um ali. Se chuvinha, um meteoro, é uma bola de fogo que tá caindo. Vai cair um meteoro pra acabar o mundo, velho. Vai cair, destruir tudo. Aqui, explodiu, eu vou sumir. Entendeu? Aquela coisa assim, tipo... Não é difícil, tem mais chama. Eu vou ser o primeiro, com certeza, tô te falando. Não vai ter muita carne pra sumir aqui, então. Mas tu não tem carne. Cara, provavelmente dia 20 de dezembro vai ter muita morte suicida. Isso. Porque, tipo, em 2000 falaram que ia ter o fim do mundo. E muitas mortes. Teve um índice de suicídio enorme. Não, não verdade, esqueça, gente, temos um urso polar pra suprimir por 2 meses. Não, verdade. Vamos falar assim em termos. As pessoas que acreditam nisso. Se é uma trovoada. Dia 21. Todo mundo acha que vai acabar o mundo. Dia 20, o que, que pode acontecer? Pode acontecer o seguinte. Pessoas, ou pior ainda, simplesmente, do nada, alguma coisa acontece com a atmosfera e acaba o ar. E aí? Não, mas é. É o seguinte. Aí que vai ter as bases subterrâneas com oxigênio de sobra lá embaixo. De sobra não. De sobra. Sobra. Tu tá sozinho no. Mas não tem como tá sozinho. 5 meses? Como que tu vai estar sozinho? Tem um monte de gente que vai procurar sobreviver. É, mas ninguém vai. Tu acha que vão deixar tu sozinho? Se encontrar um negócio assim, aquele cara, tipo, que nem aquele cara do The Walking Dead. Ele abriu a porta porque ele quis. Se ele não quisesse, ele podia viver pra cima, ele sozinho. Não. Naquela base dele lá. Eu chamo isso de burrice. Eu chamo ele. Não. Ei. Comida, água acabam. Ar, pior ainda. Não, tem que acabar. Tudo acaba, pô. Não existe uma coisa que não acaba. Videogame? Yeah, that was great! E o que seguimos de nós sem essas coisas tão viciantes que se não tiver no mundo que. Porra, vai ser foda. Se não tiver. O fim do mundo vai só explodir todos os notebooks, computadores e videogames. Cara, isso que eu tava pensando. Aí vai viver todo mundo sem tecnologia. Não, bicho, não pode. Então, se viver, pensar nesse sentido, se viver, tecnologia, se pensar nesse sentido, eu entro em desespero. Se, vai, não, se viver sem tecnologia normal, a gente aguenta aqui, estamos do Amazonas. Não, a gente nossos notebooks são feitos de madeira. É. E a Mata, nossa marca. Nossa rede Wi-Fi. Nossa rede Wi-Fi que é com uma antena de lata de sardinha. Não, é com rede de pesca. É, rede de pesca também. Tá. Vamos. Enfim. Qual é a próxima etapa do nosso fim do mundo que a gente está inventando? Tá? Chuva ácida. Monstro gigante. Chuva ácida. Godzilla. Jiraiya, Jasmine. O nosso monstro gigante é a cobra gigante. E a aranha lá de Manaus. Não, no Japão tem Godzilla, a gente tem a cobra gigante. É. Ai. Por que o nosso tem que ser tão fálico? Pois é, né, velho? É feio aqui. Simples. Puta que pariu. Não, pois é, uma chuva ácida. Mas tem como se proteger. Pega uma bacia, uma armadura do homem de ferro. O problema é o seguinte: se pensasse num dilúvio, um dilúvio tá aí, ó. A gente já tem uma chuva sobra. Já falou isso. Não falamos disso. Ah, tá falando de chuva. Dilúvio, chuva até. Imagina, eu não lembro, o dilúvio durou quanto tempo? 40 dias e 40. 40 dias, né? Então, provavelmente o dilúvio deveria começar dia 20 do 11. Exatamente. Não, por quê? Mas por que isso? Não, vai ter que começar dias? Dia 21, meia-noite. Cara, isso já passou dia 21. Há muito tempo. Não, mas de dezembro. Ele quer que acabe dia 21 o mundo. Tu tá adiantando o fim do mundo. Não, a data não é o tal do dia 21. O fim do mundo é dia 21 de dezembro. Então. O dilúvio deveria começar dia 21 de... Não, dia 11. Dia 11 de novembro. Não, mas a ideia é a seguinte, não, mas iniciar ele, dia 21. A parada que... dele, ele quer que acabe. Não, dia 21, acabou tudo. Não, que tem comece. Mais ninguém. Stupid. Não, mas a parada... Dia 21 é o começo do fim. A não ideia fim é o começo do fim. Ah, olha, falei bem. É o fim do... Me enrolei tudo nessa porra. Quem é que não, não, vamos pensar no dilúvio. Só penso pra dizer, tinha que ser louco. Vamos pensar no dilúvio. Ah, dilúvio, começa a chover. A gente tinha até pique pra construir uma. Cara, a gente tem barco de sobra ali na esquina. Esses barcos, velho, ia ficar estilo. Os barcos afundam. Ia ficar estilo Waterworld essa porra. Com certeza. Waterworld. Alguém já viu esse filme? Waterworld é simplesmente não tem mais terra. Inclusive a terra é grana lá. Não, existe os caras pagam com terra. Existe terra, Não, mas tá pra pagar. Tá lá embaixo. É o dinheiro deles lá. Meu dinheiro. Que se foda dinheiro, grana é terra agora. Porra, precisa de terra. O que vale são os recursos e as habilidades. É. Você quer dizer? É, tanto faz. Tá bom, e. Tá. Tá, fome de dilúvio. Não, coisa de água, não ia ter tecnologia que sobrasse. Então ia me matar. Porque não ia ter videogame, não ia ter. Internet, não ia ter essas porra. Não, ia ter sim. Não ia ter não. Não, ia ter um jeito de fazer. Cara, primeiro que essa tecnologia geralmente mexer com eletricidade precisa de quê? Terra seca. Não. Então, aí como é que o cara vai, sei lá, consertar um notebook no computador e eu construir um no meio do. As empresas que se viguem, não querem nem saber, eu quero meu notebook funcionando. Bateria infinita. A Apple mal, né? Pode se virar. Não tem lá no simples, o Apple fica no fundo do. Então, fim de ano. Fim de ano? Fim de mundo. Fim de ano, fim de mundo, fim de patrão. Não, a gente tá com ano, tem todo ano, mas mundo só tem um. Só tem um. E aí? Será? Então, ah, acredito em mundos paralelos de outras dimensões. Eu também. Ouviram psiquiatras, tem dois clientes aqui, praticamente. Para isso, sacate. Você vai ganhar muito dinheiro com isso. Lógico que não. Essa bundona grande vai fazer um sucesso ao mundo todo. O fim do mundo está chegando e você se pergunta: o que, que eu vou fazer antes do fim do mundo? Sabe, agora que eu me... Além da mente pervertida do Mr. Beer entrar em ação, eu queria saber, e se viesse aquele fim do mundo que a gente sempre vê no cinema? Forças alienígenas. Pô, tá a opção disso. Cara, verdade. Cara, é aquela cena, né? Tu... Aconteceu lá o terremoto do cacete, aí os zumbis estão te cercando, tu consegue matar o zumbi, aí quando tu pensa que tá livre, aí as naves começam a chegar. Só aquele avistamento, aquela luzinha, depois outra, depois outra. Quais são as coisas? Vamos escravizar a humanidade. Aí o cara fica com aquele cara, agora pra vocês. Caralho! Aí vem com aquelas tecnologias, robô gigante, raio laser. Aí sim que a batalha vai começar. Que batalha? A gente tá ferrado, mano. Não. Ah, mas o ainda bom só isso. Se eu sobreviver ao terremoto, não, se eu sobreviver ao terremoto, a zumbi, a dilúvio. Não, bicho, eu vou querer lutar. Não, eu fico imaginando assim, olha só. Tem o terremoto, tá, o cara sobrevive. Depois, vem os zumbis, ele foge. Depois, vem o dilúvio. Ele no barquinho dele, os zumbis flutuando lá, aquele monte de corpo no meio da água. Aí vem aquela porcaria daquela nave. Qual é a chance do cara, numa jangada, no meio do nada, sem comida, contra uma nave? Só que até lá, tu tem que ver. Vai atrair o alienígena, vai jogar o alienígena fora e pegar a nave do cara. Agora imagina, a humanidade se preparando para uma invasão dessa. Cara, você vê, chegando aquelas naves, você pensa, o exército americano, né? Não. Chega lá com seus tanques imensos e suas naves espaciais estão... Tanques imensos? Pois é, preparando lá pra porrada. Bora, pessoal, bora defender tudo. Mais macho. E chega os alienígenas com uma arminha de nada. Some tudo. Tipo marcha ataca. Acredito que a Área 51 tem um bom contra-ataque contra alienígena. Eu não, aí do jeito que porque eles têm tecnologia alienígena. Beleza, só que uma coisa é tu... de preto. Uma coisa é tu ter a tecnologia, outra coisa é tu saber usar. Tipo assim, Mr. Bia com uma arma alienígena, ele pega e usa ela como martelo. Ou o povo assim, segurando pelo carro. Mas aí é porque ele chega na hora da pista alienígena. Eu vou atirar. Onde que aperta o botão? Toma lá. Às vezes funciona. Maior prova disso que vai dar merda é Cowboy versus Alien, mano. A merda. Uma coisa que eles sempre nós não temos é o seguinte, que na ponta do dedo dele tem uma luzinha. Já pensou eles numa festa de dança? O dedinho dele balançando a luzinha pro lado do outro lado dele. Cara, mas só no dedo? Só no dedo. Mas se tiver assim, alienígena, seria um alienígena tipo ET? O que é um alienígena? O que seria um ET? Não. Aquele ETzinho lá. O que o gordo tá falando é o seguinte: se é aquele ETzinho pequeno, uma cinza, ou aquele do alien predador armado pra onde tem. Se eu pensar assim, é o seguinte: pega como exemplo Star Wars. Tem porrada de tipo de alienígena no universo inteiro. Justo. Se vier, vai vir saber. Vai ter que vir uma raça de predador, né, cara? Porra, não, acabou. O predador tem um código de honra. Fudão invisível, cara. O predador tem um código de honra. Mas pelo menos a Terra teria chance. É, agora, porque eles têm. Pô, ele só vem de 3 em 3. Agora o Alien. Agora vem 100 deles pra cá. Não, não, agora o Alien, malandro. Tu vai negociar com o Alien. Velocidade mais. Berserker é igual a você, todo esperado. Tem um choque enorme nesse vídeo. Nós temos o Blue. Nós temos o Ben 10 aqui. Cadê o Ben 10 que tu precisando dele? Acho que foi aquele moleque. Ben 10? Não falaram. Cara, no meio dessa confusão do dilúvio, cara, eu ia morar na fila do biquíni. Cara, sem sobreviver lá numa boca com um aquário na cabeça. Pô, é, só aquela troca. O arzinho dela. Mas voltou no assunto. Tá. Ale? Tá, vamos ver. O que sobrou de fim de mundo pra gente falar? Gente, a gente tava falando da parte da invasão alienígena. É. A Terra, com certeza, claro, depois de toda aquela luta contra aquela luta contra a Terra, volta e blá blá blá. Olha, o modo da Terra ia querer lutar. A gente não falou foi bombas nucleares. Não, isso é, isso é. Tipo, depois da explosão toda, aí ia começar aquelas pessoas que ficam animal. Animais geneticamente modificados. Não, pensa bem, pensa bem. A Terra se defende dos alienígenas. Elas não iam se ver, digamos que elas iam se ver numa situação, pô, a gente não tem chance. Aí iam apelar pra arma nuclear, né? É. Porra, aí seria foda. Como que seria? Usando arma nuclear. Aqui dentro, metade da cidade, metade do mundo ia sumir, né? Até os Power Rangers. É aí que vai dar merda. Porque não sei se vocês sabem, mas as armas nucleares, elas têm um risco, que é queimar nossa atmosfera. Tudo, hein? Tudo, tudo, pô. Não, imagina só, o cara larga uma bomba na... Efeito kamikaze, mano. Aí vai queimando a atmosfera. Se vocês não vão dominar nosso planeta. A gente vai destruir ele, mas vocês não vão ficar com ele. Sempre tem um americano assim, sempre tem. Sempre. Enfim. O que Hulk vai salvar a gente? Não, não vai. Aqueles caras do WWE não lutam nada. Tudo armação. O que Hulk não é da WWE. Tanto faz. Mas ele já foi. Passado. Então, galera. É. Vamos lá. Passamos pela nossa invasão alienígena. Será que poderia ter a possibilidade, depois de toda essa luta, a gente ainda tem uma luz no fim do túnel? Deixa ainda tem. Claro, tem. O elo perdido, ninguém vai lembrar de atacar lá. Ah, ele é mesmo. Ninguém lembra de lá. Pode ser. É um mundo pra se ver, né? É livre de todo esse tipo de alcance. Pois é, falando nisso, qual seria o lugar perfeito que deveria se salvar? Jerusalém. Aqui, que aqui é o cu do mundo, ninguém lembra de porra nenhuma, que é a última coisa pra chegar. Aqui seria a primeira. Aqui é a bunda, o eu. Aqui seria o primeiro a pegar porrada. Eu tô te falando. Cara, a gente não vai. Não vai. Então eu justo. Ia ser o primeiro. Pô, tá faltando recursos lá nos Estados Unidos. Onde que eles vão? Mais perto. Vamos pro Amazonas, vamos. E com o Wilde que te tá logo? Bem perto, logo assim, né? No caminho deles. Eles iam chegar até tocando terror. Cara, é sério. A gente ia ser escravizado, cara. Só que aqui a gente tem só um regional, nós sobrevivemos a tudo. Queria ver se eles iam derrotar nossas malocas. What the fuck? Nossas onças, a gente ia montar em onças. Sabe aquela cena do Avatar, que os animais da floresta tudo atacam? É, as coisas são. Pois é, cara. É, aqui é tudo interligado. Depois da parada alienígena, aqui a gente ia pegar a tecnologia alienígena e ia modificar nossos animais. É. Uma onça assim com os benéticos e os braços. Não, primeiro que a gente não ia saber usar essas porras. É. Não ia. Provavelmente. Se eu ver se um negócio é uma tecnologia alienígena, porra, não vou tocar essa porra não, demônio. Vai roubar minha alma. É outros que. Só que isso aí, cara, é desenho pra criança, a gente. Cara, aquele lá do Acabou vai cisar ali na. Não, aquilo lá. Aquilo lá é cagada, pura e simples. Já pensou o cara, você lá, porra, chegou os alienígenas, do nada chega um bracelete lá, rosinha, aqueles bracelete. Cowboy vs Aliens, Cowboy vs Aliens, agora eu me toquei que Cowboy vs Aliens é o Ben 10. É, o do Ben 10 do Velho Oeste. Aquele é o protótipo do nome Trick daquela porra. Cara, tô sempre com os alienígenas, não deve ser um lanterna verde, né, pô? Aí pega o anel dele já. Aí que está fudido mesmo, que vai estar esmagando é tudo, cara. E resto. Ia pensar. Não, vai pegar a banda do cara. Aí. Como tu ia pegar o anel do cara? O cara é super poderoso, ele acha que ele ia chegar contigo. Toma meu anel, usa aí, dá uma brincada aí. Aí. Gordo, nem todo mundo dá um anel como tu. Entende isso? Ele vai dar um anel pra ti ou tu vai dar um anel pra ele? É, Gordo. Depende. Acho que é fácil. Pensa no anelzão. É. Valendo o E aí, a gente teria os nossos super-heróis nessa situação? Super-heróis? Será que assim, nasceriam aqueles que iam salvar a humanidade? Depende, apocalipse zumbi. Depois do apocalipse zumbi a gente tava ferrado, mano. Não sei, pô, aqueles que. Os metidos heróis que iam dizer, porra, tem que salvar essa gente. Não, é só encher a boca de maconha e vai virar um popada da vida. Não é mais o. Não é mais o espinafre. Que merda. É, o gente não se adverte, não, senhor. Enfim. Vai pausar, vai mastigar, pô. Aquele, como é que é o nome? Isso não uso. Isso não uso, malandro. Agora já foi legalizado, né? Tá do saco agora, todo mundo vai virar herói. Tá ficando bom o negócio. Eita, porra. Todo mundo vai virar herói nessa porra. Dark Horse vai virar um golão. Tá bom. Porra. Só o Bob Mato na cara dele é fumacinha. Queimando lixo, cacete. Vai te catar. Ô, fumaceira. Queimando lixo, mano. A brisa. A brisa, mano. Enfim, está legalizado. Eu tenho uma pergunta. Talvez seja a última pergunta deste tempo. Você está preparado? Tipo, eu não estou preparado para uma mudança brusca. Ainda não fiz todas as minhas viagens. Ainda não joguei todos os jogos. Dependendo do fim. Como vai ser? Ainda não superei meu primo. Zumbi vírus, a gente preparado. Consegue viver um mês. Ainda não superou o teu primo no Bomberman? Não. Quando você pegar ele, eu vou dizer, porra, posso morrer agora. Ai, em paz. Eu posso morrer feliz quando o bolso for lá zero. É mesmo. Caralho. Nunca? Então... Tá aí. Uma enquete, cara, pro blog. Quem vai se realizar primeiro? É, fim do One Piece ou os coladeiros do jogo? É bom mandar essa enquete. Caralho. É bom mandar essa enquete. É uma boa enquete, cara. É sério, malandro. Galera, cara, não zerou, primeiro, mas vocês não responderam. Não. Lá, achei, tá aí. Quando essa porra zerar o jogo, vai começar o final do mundo. Ah. É o sinal do fim dos tempos. Não. Vamos proteger essa porra. Vamos impedir que esse cara jogue aqui mais. Ele é o mundo da profecia. Ele será o primeiro jogo dele que vai começar o filme. É. Tá aí, malandro, achamos. Vocês não responderam a pergunta do Dark Rod. Vocês estão preparados pro filme? Se for pro zumbi vírus, sim. Se for pro zumbi sobrenatural, sim. Mr. Bia, você não tá preparado. Por que não? Você tá porque lâmpadas fluorescentes não vão te ajudar. Nem dormir na sua casa. Cara, e você, Dark Velho, está preparado para o fim do mundo? Sem comentários. Não? Morri. Morreria feliz. Morreria feliz? Então você já fez tudo o que você queria fazer? Quase tudo. Quase tudo. Não, a gente faz o seguinte, pô, já que a gente vai morrer. Vamos tomar uma gelada ali. Não. O gordo, esse gordo, eu tô até vendo. Ele vai tomar uma gelada só pra ter desculpa. Eu tava bêbado. É. Caso dê merda, caso não acabe. E não ia sentir que ele morreu. Ele vai ter de uma desculpa. Tá aí uma boa morfina. Eu vou beber até eu ficar pó e não sentir porra nenhuma. Vou caçar japonesa. Queimar, mas não vou sentir nada. Tipo assim, ele... Toma uma dose, aí bate no rosto dele. Ainda tá doendo. Aí toma mais 10, bate. Ainda tá doendo. Quando ele não sentir mais nada. Quando eu vou parar de sentir dor, caralho? É. Eu iria fazer... Eu acho que eu iria numa cela, assim, que tivesse um monte de gente, filha da mãe, ia jogar um botijão lá e ia estourar ele. Counter-terrorists win. Tipo... Space Jam. Não, tipo aqueles caras, tipo o maníaco do parque, esses caras bem... Isso é um dia. É, você quer matar os peixes de águias? Você por aí, jogar uma granada aí. Enfim, estamos terminando o nosso podcast. Seria seu primeiro. Meio confuso. Ah, você ia me ajudar. Estamos terminando o nosso podcast. Eu e nós queremos agradecer a presença de todos vocês, a presença, né? Eles estão presentes. Estão vendo o nosso podcast. E estoquem comida. Guardem arranquem uma perna manca de uma cadeira que você vai precisar, talvez até um machado na chave. Uma lâmpada excelente. Vai por mim, cara. Não, vai por não mim. Usa lâmpada. Não usa lâmpada. E não durma. Não. Durma, mas. Ou numa rede bem grande. Beleza. Bem alta. Bem alta mesmo, tipo 4 para 5 metros. É isso aí, e galera. Os macacos zumbis. Não, os macacos zumbis. Isso aí, não. Esse é o secundário. Geralmente. O macaco é um bicho tão maldito que ele transmite ebola, transmite AIDS, transmite tudo que é vírus. Ele é completamente imune. Aquele bicho. Se mordeu, você vira um zumbi. É. Ele só prega. ele joga merda assim. Tem vídeo no YouTube. Enfim, galera. Muito obrigado. Um abraço. E seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Uhul!